Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Carroça da Saudade. Que o amor é apenas mais um sentimento. Carroça da Saudade. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Povão da Vila Iracema, estamos aqui com a nossa luxuosa carroça da saudade. Essa noite de sábado gostoso, hein? Sabadão maravilhoso. Essa primeira noitada aí do tradicional Bingão do Régio, meu irmão. Estamos aí! Há momentos no tempo em que paro e penso. A luxuosa chega mais uma vez aí pra fazer essa super peça bacana. Edição 2019. Com você. Aproveitar, vem. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos. Aine de Josias! Detona no animal! Torna tudo concreto. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. DJ! Já chegando junto aqui na Iracema. A carta que você deixou pra mim sobre a mesa. Nela estava escrita tamanha surpresa. Foi quando você falou o que há muito tempo escondeu. Deixando escrito na mesma a palavra Deus. E a saudade, como é que é? Foi quando você velou o que há muito tempo escondeu. Já! Deixando escrito na mesma a palavra Deus. Naquele triste momento chorei de emoção, sabendo que você traía o meu coração. Aí foi que eu decidi. CDs, já gravando tudo por aqui, meu irmão. Vem no chão! E a saudade? Uou! Aí foi que eu decidi tentar de uma vez te esquecer. Você foi alguém que eu amava e só me fez sofrer. Aí, toda a comitiva lá de Santa Isabel, já por aqui, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Deixou pra mim sobre a mesa. Nela estava escrita tamanha surpresa. Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu. Deixando escrito na mesma a DJ Josias. Foi quando você falou o que há muito tempo escondeu, deixando escrito na mesma a palavra Deus. Foi quando você falou. Nos meus momentos felizes e eu passei a seu lado, você jurou para mim e não. Liga, Giza, por aqui dando aquele passeio só de boa. Mas hoje aqui na Vila Iracema, apresentando as Mega Tops. Alô, Giza! Vamos lá! Você quebrou a promessa e hoje quer ir voltar. Esse sabadão, meu irmão. Olha só. Uou. Foi numa tarde tão bela, eu encontrei meu amor. Eu me sentei em um banco, ela tirou-me uma flor. Mais tarde esta menina veio assim. Bora. Eu aceito sim, mas com uma condição. Quero viver para sempre dentro do seu coração. Quero viver para sempre dentro do seu coração. Quero viver para saudade gostosa hoje, pra galera recordar. Chega junto, vem embora. Ô, benzinho! Venha, meu benzinho, venha, por favor, me dá teu carinho, vem matar a minha dor. Venha, meu benzinho, venha, por favor, me dá teu carinho, vem matar a minha dor. Só sei que te amo, só sei que te quero, por isso te chamo, por isso te espero. Só sei que te amo, só sei que te quero, por isso te chamo, por isso te espero. Parceiro Júnior da Bronze aí com a gente. Aí, Júnior! Bora aquecer, meu irmão, bora esquentar. Vem embora! Vem! Vem! Só sei que te amo, só sei que te quero, por isso te chamo, por isso te espero. Só sei que te foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. Sem você não sei viver. Aqui. Eu te amo, meu amor. Não consigo te esquecer. Aqui. Estamos gravando nossa versão ao vivo hoje aqui, viu, gente? O Lúcio G10 está gravando nossa versão ao vivo hoje aqui. Ainda tem o Hélio de Brangia, daqui a pouquinho tem Tomásio. Vamos juntos. Vamos juntos até 6 da manhã, papai. Oi. A mãe da cima. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. É o show da carroça. Viver neste mundo errado e sem fé, com tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber porquê. Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha. Aí o biquíni quebra firma, aí com a gente já bailando. O abraço do Josias. Vamos lá! Voltar um dia. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Pra que rezar tanto à noite pedindo a paz, se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz? Pega do chão, meu irmão. Não adianta dizer que tem fé, sem saber o que acreditar. Pois é. Se não existir amor em seu coração, what? Nada vai adiantar. É triste ler logo cedo em tantos jornais. O homem é bom, o homem é espetacular. Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar. Já! E sabemos que perto de coisas assim, nada somos se não fosse a nossa fé. Tenha esperança, acredite em alguém, em Jesus de Nazaré. E o nosso baile da saudade hoje aqui! Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Seu nome, quero ser o seu bem querido. Aí, Júnior da Broche. Ei, ei, menina, chegue mais perto de mim. Quero te dar um abraço, menina. Quero ganhar teu carinho. Quero te dar um abraço. você. Quero ganhar teu amor, seja lá como for. Quero ser o seu bem querer. Ei, ei, menina, do rocinho delicado. E parceiro DJ Nelson, de Nelson Digital. Showman, aqui de Iracema, obrigado pelo carinho. Quero um abraço pra você, Ednelson. Menina, quero ser seu namorado. Ei, ei, menina, estou louco por você. Seja lá como for, quero ser o seu bem querer. E aí, menina? Ei, ei, menina. Aqui. Do rostinho delicado. Quero te dar um beijinho, menina. Quero ser seu namorado. Quero te dar um beijinho, menina. Quero ser seu namorado. Ei, ei, menina. Estou louco. Você. Quero ganhar seu amor, seja lá como for. Quero ser o seu bem querer. Ei, ei, menina, do rostinho delicado. Quero te dar um beijinho, menina. Quero ser seu namorado. Carinho, nosso grande parceiro, Regi. Alô, Regi! Parabéns, meu irmão! Não sei por que nosso amor ficou assim. Parceiro Regi, grande, grande proprietário desse grande evento, maravilhoso. Ele e toda a sua diretoria. Obrigado, meu irmão! Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Minha saudade. E diz que eu sou um snob. Eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Vem com Josias, vem. Não escute o que outros falam. DJ Josias. Confesso se errei, foi sem querer. Abraço aqui com muito carinho, nossos contingentes, aí da nossa brilhosa polícia militar, estão aí com a gente, dando total apoio e aquela segurança. Obrigado pelo carinho, aos nossos contingentes. Abraço do Josias, valeu! Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho. Eu gosto tanto, tanto é de você. Vai, Júnior, vai, Júnior. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. Confesso se errei. Heine de Josias! Longe de você não faz sentido. Eu buscar em vão o teu perfume neste quarto tão vazio, neste leito abandonado pelo amor de tantas noites, tão bem feito e apaixonado. Tenho que reconstruir meu ser. Tenho que lhe esquecer. Então chama, vai. Chamo, chamo tanto por você. Você não liga mais pra mim. Espero, espero tanto por você. Você não volta mais pra mim. Chamo, chamo. Curitiba na quebra firma. Tá por aqui com a gente, só de boa. Tá curtindo o baile da saudade hoje aqui, meu irmão. Obrigado. Vamos aproveitar. Longe de você não faz sentido. Eu buscar em vão o teu perfume aqui neste quarto tão vazio, neste leito abandonado. Já! Pelo amor de tantas noites, tão bem feito e apaixonado, tenho que reconstruir meu ser, tenho que lhe esquecer. Chamo, chamo tanto por você, você não liga mais pra mim. Espero, espero tanto por você, você não volta mais pra mim. Chamo, chamo tanto por você, você a carroça da saudade. O show mais completo da saudade. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Bora, vem. Me abrace e me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim: e a saudade? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar, vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Essa peça, gente, realmente é uma tradição. Aí, 25 anos de sucesso. Tradicional bingão do resto, meu irmão. Eu te amo. Aqui na Vila Iracema. Galera chegando junto aí. De todas as agrovilas. Eu te amo. Eu te amo. Vamos lá. Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar pela noite adentro, sem saber se vou parar. Carroça da saudade. Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. Delírio então, começo a gritar. Lúcio CD. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A grande parceira de Marques. Aí com a gente, grande cantor de Marques. Abraço, Ed. Abraço do José, meu irmão. Tá curtindo, já bailando. Tá tomando aquela cervejinha hoje aqui. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo. Vai, babuíno. Vai, babuíno. Vejo nessa palma segredo, acordo cedo, sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, flor alada, além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. Minha poesia se perdeu. Vamos lá! Só estou Aí, Vila Iracema, como é que é? E dá pra doer, dá pra doer, e... dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Eu digo pra você que ainda não adquiriu sua cartela de bingo. Só chegar aí com o meu parceiro Regi. Ou então... organização desse grande evento, a diretoria do evento, tá bom, gente? Ainda temos as últimas cartelas aí do Grande Bingão. Um prêmio de 50 mil, meu irmão. Isso é uma loucura amanhã aqui, viu? Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria. Cabeção. Que poeta que ele não, desse mundo que é teu reino e faz doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? Então diz. Diz, se fiz algo errado. Diz, eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser. Eu não mereço castigo. E aí? Viver sem você eu não consigo. É o parceiro Júnior da Bros. Juntamente com toda a quebra firma aí com a gente. Obrigado, meu irmão. É você, você e eu. Vai, vai. Aqui hoje no tradicional Bingão do Regi, meu irmão. Esse sabadão, sabadão gostoso, sabadão maravilhoso. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Então diz pro Josias. Diz pro Josias. Mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você eu não consigo. Viver sem você eu não consigo. Se tomou conta de mim um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só pra recordar, Iracema. Só quem amou, só quem sofreu por amor entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Ele está enfurecido. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. E aqui na saudade, babuíno! Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Como é que chega, galera que dança? Como é que chega, minha gente? Como é que é na cervejinha, meu irmão? Começa a bailar o som da carroça. Hoje aqui na Vila Iracema. Esse amor que eu guardo pra te dar. Eu vi você pela primeira vez e logo nasceu um amor tão lindo assim. Eu não pensei em entregar meu coração, mas a você, meu bem, entreguei. E agora, amor, eu estou em suas mãos. É lindo, nós dois, faz feliz meu coração. Te amo, querida, eu preciso de você. DJ Josias. Eu não preciso mais pedir nada também, pois tudo que eu quero eu encontro em você. Só em você, meu bem, só você. Com paraíso pra nós, vermos de amor e paixão. E aquela saudade hoje aqui Iracema. Já já tem o L do Branjinha, tem Tomásimo. E o quarteto se forma, meu irmão. Estou louco de amor. Meu bem, só amo você. Aqui eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu não preciso pedir nada também, pois tudo que eu quero eu encontro em você. Só em você, meu bem, meu amor. Lembra Show, meu irmão. Mina, o que você fez pra me conquistar? Aqui. Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido. E aí, quebra firma. Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Pois quando depois do amor. Aí entrou na comitiva lá de Santo Isabel do Pará. Os seus amigos lá do Tauá, meu irmão. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Ainda delirando de prazer. Suspira, canta pra mim. Menina, ó menina. Menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. É o show da carroça da saudade. Carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito e ainda delirando de prazer. Aqui. Suspira, canta pra mim. Menina. Bia sem noção. Bia sem noção tem. Vem. Está por aqui. Sadinho esquerdo da carroça. Obrigado. Um abraço pra você. Menina, você ainda vai me matar de amor. Olha. Lúcio CDs. É saudade. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento. DJ Josias. Pois você não sai do meu pensamento. Ai, DJ Josias. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Grito teu nome bem alto ao vento. A luxuosa pois você não sai do meu pensamento. Aqui. Meu travesseiro também sente a falta. O homem é bom. Dos teus abraços e beijos molhados. Tá com o Bichinho aí sem noção. É que sem noção tem. Já por aqui, só de boa. Obrigado pelo carinho. Na Vila do Chifre, meu irmão, pelo amor de Deus, tá fazendo um derrame de gelada. Obrigado pelo carinho. Vamos na sua. Um louco amor pode até machucar, mas só assim. Vamos na sua. Eu sei te amar, eu vou te amar. Aqui é pra fim. Eu sei te amar, eu vou te amar. Nosso DJ Jefferson, lá do Maranhão, meu irmão. DJ Jefferson hoje, tá naquele passeio de luxo. A intimidade, o grande babuíno. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blues. Deixa o Luciano dar um chega rapidinho. Aí, Luciano. São batalhas perdidas. Alô, Jailson! Minhas bravuras. E aí, parceiro Jailson. E a equipe Odipá, meu irmão. Visão feliz. Já por aqui. Vixe, bora, vem! Me jogo nos dois lados da vida. Aqui. Me encontro entre o fogo e o céu. Luciano. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo nos teus olhos de blues. Me jogo gravando tudo. E aí, menina Chema? Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei, coração, pra você não se apaixonar. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. E aí, Marcos? Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em meu coração e me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em meu coração e me deixa escolher. Gente, sábado do Círio, sábado, festa do Círio de Belém, pra você que vai acompanhar A melhor festa do povo paraense, Belém do Pará. A Luxonda vai estar na Via Show, viu, gente? O Pert Sírio, juntamente aí com o Nelsinho Rodrigues e também a banda Fruto Sensual, juntinho com a nossa Luxuosa na Via Show. Sábado, festa do Ciro, meu irmão. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. Vamos lá! E me deixa escolher. Você quer, Josias? Eu vou aprender a falar inglês. Já! Nós já sabe o português. Deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Dona Maria, da boca do Amazonas. Vai! Quero sair a ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Festa do Miguel, Bingão do Miguel. Tá chegando aí, gente. Qual é a data aí, babuia? Americano do Sul. Vai ser em novembro essa parada aí, né, irmão? 23 e 24. O Bingão do Miguel. Minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Por aqui, gente, meu compadre DJ Tom. Você que tá afim de bater aquela foto, redestar aquele momento. O meu compadre está por aqui à disposição, viu? Tá de toca aqui. Vamos lá. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Importante. É isso aí, o show. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Pra conhecer, tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como um país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Égua do cenário, meu irmão. Vem de bola, vem. Se eu soubesse que ela não amava, eu parava por aqui. Chega nem um balde pro Josias. E não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou pra mim. Esse parceiro Darlan original, um grande Darlan lá de distrito. Aí com a gente, meu irmão. É motivo pra chorar. Esse original. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Em Itacaré eu vou lhe esperar. Voltar e me amar. dessa vez sobrou pra mim. Uma noite sem você é muito. E a nossa peça, gente, já sendo gravada aí. O nosso CDzão já sendo gravado. O nosso meu melhor Lúcio CD. Uma noite sem você. Alô, Jean! É motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Em Itacaré, eu vou lhe esperar. Tradicional Bingão do Rezi, hoje aqui na Vila Iracema, primeira noitada, gente, esse sabadão maravilhoso, Bobão chega, é super lota, vamos lá, Josinha! Ei, vem pra carroça, vem fazer o chifrão, no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Vixe embora, show da Carroça da Saudade. Não fale mais o meu nome, nome e telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, viro a cara, finge que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Bora, Júnior, bora, Júnior! Eu tô falando mal de você, yeah. Nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. sobrevoou. O pop é show, o águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É Totão esse pop som, a família merece tudo de bom. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É Totão esse pop som, vai, papai, a família vai, merece vai, tudo de bom. Agora vem dançar no pop som, o águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som, o águia da Amazônia. A carroça agora da saudade. Vem dançar no pop som, o águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som. E aí, já já! O águia da Amazônia. Lasanha, meu irmão. A história. Olha a madrinha Andréia. DJ Elias Batidão. O DJ cantor do Pará. Sobrevoou, o pop é show. O águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davis. Me quebra firma aí com a gente, obrigado pelo carinho. Já por aqui, família, um abraço do Jorginho. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davis e Jean Apolo. É Totão esse pop som, a família merece tudo de bom. Agora vem dançar no pop som, o águia da Amazônia. Agora vem dançar no pop som, o águia da Amazônia. Imprudente, bateu a arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, curou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Ela veio guiando a paixão a 200 por hora. Aí, tô na comitiva lá de Santa Isabel do Pará, meu irmão. Vai com a gente, obrigado pelo carinho. Vamos lá. E agora nesse sofrimento, o meu ferimento não sara e não cura. E o pior é que ela se evadiu e por este Brasil meu amor lhe procura. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar. Ei, amigo, parecendo que hoje vai rolar amor, machuca, a pé debaixo da cama. Ela também se machucada. No acidente eu perdi o sentido e acordei ferido, doendo de amor. Preocupado comigo e com ela, disseram que ela também se machucou. E agora não sei onde está aquela que tá me fazendo sofrer. Mesmo assim eu tô aqui me abrindo ferido, sentindo meu peito doer. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu águia, arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela... Achando meu parceiro Coutinho meio triste. Alô, Coutinho! Um abraço pra você. Camisa sim. Vamos lá. A intenção de encontrar a malvada, um retrato falado eu mandei fazer. Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer. Deixa, Luciano. Apesar da violência do choque aí, Luciano Tuíra, o homem da Titã 99, meu irmão. E no meu corpo, aí, gente. Feliz pra sempre, se cabe, esse amor vai ficar. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu a arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.